Tetris tá de volta na sua caixa, vai além. Toda vez que bomba no seu som, cê fala amém. Pra criança, velho, mulher e homem, bi, trans, não binário, deuses, aliens. Tetris tá de volta na sua caixa, vai além. Toda vez que bomba no seu som, cê fala amém. Pra criança, velho, mulher e homem, bi, trans, não binário, deuses, aliens. Implodindo besteira, explodindo barreira, soco no crânio, melhor que faca na caveira. Trazendo mais peso do que irmãos, cavaleira. Te tira da sepultura pra cachoeira, cascata. Chuva de bala de prata, pega os lobos em pele de cordeiro que mata. Com tapinha nas costas, mas nessa vida sempre ganha a aposta. O tempo é rei, o espaço é seu trono. Aqui cê cai, lá na frente vira dono. Ou vice-versa, juiz te julga e joga na jega. Sai da tranca mais velho do que Mick Jagger. O bagulho fica louco, meu mano. Então, nesse mundo que é frio e insano, consideramos justa toda forma de amor que leva um pouco de calor humano. Tetris tá de volta na sua caixa, vai além. Toda vez que bomba no seu som, cê fala amém. Pra criança, velho, mulher e homem, bi, trans, não binário, deuses, aliens. Tetris tá de volta na sua caixa, vai além. Toda vez que bomba no seu som, cê fala amém. Pra criança, velho, mulher e homem, bi, trans, não binário, deuses, aliens. Cena drástica que se constrói, constrangido com a plástica de um rosto falso. Eu manipulo a gramática e faço minha tática contra a patética luta de classe que nos corrói. Oi, Letícia, antes fosse essa notícia, é só mais uma do presida envolvido com a milícia. Família tradicional brasileira, com racismo velado, aveludado de poli rasteira. Cortina de fumaça enquanto o povo chora e cheira. Joga tabaco nesse beck que não é sexta-feira. Antes fora, iria forra, mas forrando bucho. Basta que brilhe, não precisa luxo. Tô pouco me lixando se eu ando áspero. Mas espera o que se o ar da minha cidade é ácido? Sigo o fluxo num prazo flácido pra garantir o combustível em dias de cansaço. Eu mudo hábitos. Tetris tá de volta na sua caixa, vai além. Toda vez que bomba no seu som, cê fala amém. Pra criança, velho, mulher e homem, bi, trans, não binário, deuses, aliens. Tetris tá de volta na sua caixa, vai além. Toda vez que bomba no seu som, cê fala amém. Pra criança, velho, mulher e homem, bi, trans, não binário, deuses.